brilha como a luz das estrelas. Sinto em você o perfume de uma flor. Sorriso tão belo eu nunca vi igual. Baby, eu só quero você. Estou apaixonado. É tão gostoso sentir a brisa do mar e ver um novo dia amanhecer. Mas nesse mundo nada é como você. Nada é como você. Daria tudo para ter você comigo. Quando te vejo começo a sorrir. Serei feliz se o céu trouxer você pra mim. Se o céu trouxer você pra mim. E o contato é 719-9990-6215 Júnior e Shirley. Algum dia você vai olhar em mim, dançar agarradinhos essa canção e fazer feliz o meu coração. Baby, só quero você. Estou apaixonada. É tão gostoso sentir a brisa do mar e ver um novo dia amanhecer. Mas nesse mundo nada é como você, nada é como você. Daria tudo para ter você comigo. Quando te vejo começo a sorrir. Serei feliz se o céu trouxer você pra mim. Se o céu trouxer você pra mim. Nada é como você, nada é como você. Daria tudo para ter você comigo. Quando te vejo começo a sorrir. Serei feliz se o céu trouxer você pra mim.